Romeu Whisky Juliette Alfa para ingresso no pátio principal. Exato. Reporta o término do repórter. Reportará o término. Torre Salvador Azul 4447, para o táxi 31 a bordo, externa Salvador, autonomia 34. Táxi solidário direito, engenho alto, ponte espera da nossa próxima pronta, altímetro 0015. Seguinte, nível táxi, primeira direita 4447, chamada a bordo. Azul 4447, está pronta, ponto zero. 4447, a linha decola, pistão no zero, vento 290 graus, 039. A linha decola, na pistão no zero, 4447. Você confirmar que você tem esse controle 208, né? Afirma. Oi, Whisky Juliette. Prossiga. Autorização de reboque na posição 9 do pátio 3 para a posição 4 do pátio 1. É Whisky Juliette, isso? Afirmativo. Autorizado, chamou o termo. Ciente. Qual o portão no pátio 1? Portão 4. Sim. Charlie 447, azul, decolouso no 1, controle 120, décima 8. 208, azul 4447, obrigado. Controle azul 4447, bom dia. Bom dia, azul 4447, contato radar na decolagem, sou para o nível 160 na saída da El, após Lida 33. Ok, 160, Lida e Ilhéus, azul 4447. Azul 4447, solicita nível 200 coordenação. Aguarde. Nível 200 com meio final. Nível 200, azul 447. Brusque Direct, finalizando o reboque, ponte 4, Rádio 1, grato, bom dia. Bom dia. Azul 4447, chama agora o centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 25, 133 25, boa noite.